Deus, amo esse Deus. Levanta a sua mão e eu adoro agora. Quanto mais de ti, Senhor, menos de mim vão ver. E a aparência se desfaz, que diminua eu e ele cresça. Me fala face a face as tuas verdades. Sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Me dá mais uma chance, eu quero te seguir. Junta os pedaços do meu ser e usa-me. Ei! Lindo demais! Grita pro mundo ouvir, vai! Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és, diga com paixão, vai! Pedaços do meu